Os soldados e Bentos riram ao redor da mulher. Ao menos o bom humor da garota tinha passado ileso. Me ajuda aqui, pediu com um sorriso, estendendo o braço para Mintas. Ulisses apanhou o outro braço e colocaram Marcela de pé. A garota pendeu a cabeça para o lado direito e enrodilhou o cabelo longo, procurando tirar o excesso de água. Assustou-se e soltou um grito quando um lambari escapou da borda desamarrada de sua luva de couro. Uma nova onda de risadas varreu o asfalto. Alex, profundo conhecedor da vaidade feminina, foi até o matagal que beirava o rio e, com a ajuda de um canivete, tirou uma braçada de capim gordura da touceira. Voltou e passou a embolar o mato em punhados, dando-lhes um formato parecido de grandes buchas. Com um desses punhados, esfregou o peito de prata da mulher, tirando parte daquela lama mal cheirosa. Nossa, gente, sintam só essa caatinga. E olha que faz 30 anos que ninguém taca merda nesse rio. Marcela apanhou as buchinhas de mato e passou pelas pernas, procurando livrar-se do excesso de lama. A Mintas olhou para o sol que já tocava o horizonte e sentiu um calafrio. Marcela, a faxina vai ter de ficar para outra hora. Olhem o sol. Todos ficaram quietos, o disco descendo junto aos prédios. Vai escurecer em instantes. Vamos rapar daqui. Você consegue dar outra carreira dessas? Perguntou o veterano, preocupado com a mulher. Marcela andou até o cavalo e passou a mão no pelo do bicho. Bufou e olhou para os parceiros. Se esse filho da mãe não resolver me jogar de cima da ponte do Jaguaré, tá tudo beleza. Não é uma laminha à toa que me vai deixar com medo desse bicho. Certo. Vamos embora, retrucou a Mintas, sem dar tempo para mais conversa. Assim que montou seu cavalo, o Bento mais velho do grupo desembainhou a espada e olhou para os dois soldados ao seu lado. Deixem os fuzis prontos para brincar. O caminho é curto, mas não quero dar chance para o azar. Quando todos viraram-se de volta para a Avenida Politécnica, uma nova surpresa assaltou o grupo. Uma sombra rasteira tomava a avenida ao final, onde seus olhos alcançavam. Era uma massa viva que se movia rapidamente vindo direto a eles. Que é isso? Perguntou Marcela, com os olhos arregalados. Os cavalos agitaram-se conforme percebiam a aproximação dos animais. Sabiam que estavam diante do perigo. Dois soldados brigaram com suas montarias, sofrendo para contê-las, porque empinavam e relinchavam nervosamente. Alex, conduza-nos por um caminho alternativo, rápido. O soldado ficou estático por um momento. Estava aterrorizado, não atirava bem. Não estava pronto para aquele tipo de confronto. Era um medroso de nascença. Ai, meu paizinho, é hoje que eu viro purpurina, gemeu o soldado, vendo as feras se aproximando. A Mintas levou um talkabout à boca, pressionou o botão enquanto via os demais dispararem atrás do soldado efeminado. Amintas para Vila Lobos. O Bento bateu com os calcanhares, atiçando o animal que começou a correr e seguir os outros. A voz metalizada de Gabriel não demorou para voltar. Vila Lobos para Amintas, copiando. Estamos do outro lado da ponte do Jaguaré. O sol está baixando e nossos cavalos chamaram a atenção de uma matilha gigantesca de cães urbanos. Estão nos cercando. Nunca vi tanto cachorro junto. Mande reforços. Amintas cravou o rádio no cinturão e agarrou-se às rédeas do cavalo. Fê-lo trotar o mais rápido possível. Podia ouvir os latidos raivosos aproximando-se. Marcela, bem à frente, cavalgava ao lado de Ulisses. A mulher lançou um olhar para trás. Viu Amintas dobrando a esquina e vindo em perseguição ao grupo. Uma sensação de alívio brotou em sua mente, posto que o Bento veterano vinha sozinho, sem nada em seu encalço. Olhou para o Bento negro ao seu lado e sorriu. Olhou para trás de novo. O alívio esmoreceu. Uma mancha rasteira e agitada dobrou a esquina. Feras surgidas do nada, vindo no encalço do Bento retardatário. Que bichos são aqueles, Ulisses? Indagou aos berros para ser ouvida. Cães, cães urbanos, respondeu o Bento negro em bom volume. Danilo, que vinha ao lado, não acreditou. Cachorros? Você está dizendo que tudo aquilo é cachorro? É, são. Alex conhecia bem as ruelas do Jaguaré. Passaram por baixo da ponte e dobraram tantas esquinas que, sem a ajuda do guia, eles não teriam conseguido voltar para a avenida. A ponte estava diante de seus olhos. Alex e os soldados foram os primeiros a alcançá-la e começar a travessia. Ulisses e Danilo embicaram na avenida. Marcela alcançava a passagem quando olhou mais uma vez para trás. Bento, Ulisses estava demorando. A garota ouvia o trotar dos outros cavalos cruzando o asfalto sobre o rio. Seu Tordilho tinha entrado na ponte, mas as mãos vacilantes da Benta puxavam as rédeas, fazendo-o diminuir a velocidade. Ouviam o som de motocicletas vindo distantes. O sol já tinha caído pelo horizonte e o crepúsculo tingia o céu e as nuvens de violeta. Olhou mais uma vez para a esquina por onde a Mintas deveria surgir. Nada. Puxou com tudo a rédea de seu Tordilho. O animal empinou e relinchou, querendo avançar. Foi contido e dominado pela amazona. Marcela desembainhou a espada de prata e deu meia volta, tornando o galope. Ulisses olhou para trás e arregalou os olhos. Dezenas de cães apontavam na ponte e a louca da novata estava indo direto para suas bocas. Marcela sentia o coração batendo a mil. Finalmente, seus olhos tinham alcançado o veterano. Ele estava envolvido por uma marola de cães que saltavam e revezavam-se na tentativa de arrancar-lhe nacos e mordidas. A Benta acelerou o cavalo e atropelou a primeira fileira de cães que vinham pela ponte, literalmente desprezando a presença das feras. Sua capa vermelha esvoaçava com o trotar contínuo e sua espada erguida silvava com a passagem do vento. Via a Mintas golpeando a torto e a direito com a lâmina que já não mais brilhava, encoberta pelo sangue morno dos cães. O cavalo estancou. Dessa vez, ela se agarrou firme à rédea e manteve o corpo colado na sela. Forçou o animal, que empinou e tentou afugentar os cães que latiam e rosnavam ao seu redor. Eram Rottweilers negros, enormes. Viu um ou dois São Bernardos, um bando de pitbulls ferinos, com dentes expostos e infernais, somados a centenas de vira-latas de médio e pequeno porte. O ladrar enraivecido da gigantesca matilha encobria qualquer outro som. A visão era dantesca e assustadora, mas seu peito ardia em urgência. Não queria esperar o socorro. Não conseguia imaginar Bento Amintas sendo destroçado sozinho, sem uma mão amiga para tentar tirá-lo daquela enrascada. O tordilho da novata conseguiu abrir caminho por mais alguns metros. Agora Marcela conseguia ouvir os gritos do veterano que tentava afastar os cães. Viu quando três ou quatro feras cravaram os dentes nas pernas do cavalo do Bento e fizeram com que o animal empinasse e relinchasse assustado. Seu sangue gelou quando... Não, gritou a Benta ao ver as pernas de Amintas indo para o ar e o Bento ser arremessado sobre o lago de cães enlouquecidos. Seu cavalo também empinou mais uma vez. Marcela não hesitou. Saltou do equino e abriu caminho a golpes de espada até Amintas. Nuvens vermelhas de sangue esguichavam a sua passagem. O veterano já estava de pé e, por sorte ou experiência, mantinha a espada empunhada e trabalhando freneticamente, decepando cabeças, patas e corpos ao meio. Um dálmata sujo e de olhos avermelhados saltou na direção da morena. Marcela desenhou um arco para a frente e repartiu a cabeça do cão. Um segundo e um terceiro animal surgiram ameaçadoramente. A mulher manteve a espada erguida e combativa. O sangue dos cães sujou seu peito de prata. Ela girou e ouviu um clunk metálico ao bater suas costas nas costas da armadura de Amintas. Não para, gritou o veterano. Um cão mordeu a perna de Marcela. A mulher gritou e trespassou a lâmina pela garganta do cachorro, que ganiu e desapareceu no meio dos outros. Amintas cortou 1, 2, 3, 4, 5 cães em 5 segundos. Ele procurava não matá-los. Não por ser Um cão mordeu a perna de Marcela. A mulher gritou e trespassou a lâmina pela garganta do cachorro, que ganiu e desapareceu no meio dos outros. Amintas cortou 1, 2, 3, 4, 5 cães em 5 segundos. Ele procurava não matá-los, não por sentir pena dos componentes da furiosa e faminta matilha, mas por ser mais prático. Os 5 animais recuaram ganindo alto. O som que escapava da boca dos feridos assustava os mais próximos, que às vezes recuavam. Marcela também percebeu a vantagem da manobra, passando a machucá-los em vez de estudar os movimentos e matá-los. Era mais rápido. Os golpes seguidos estavam exaurindo a capacidade dos músculos de seu braço direito. Mais 15 golpes seguidos. Cães horríveis, um fedor indescritível. Sentia-se metida numa contenda contra vampiros. Está ficando escuro, gritou a mulher agoniada. O golpe seguinte falhou. Apesar da vontade, o braço não subiu. O cão que investia conseguiu o que queria. Seus dentes pontiagudos afundaram-se na manga do braço direito da novata. Bendita malha de ferro. Marcela passou a espada para a mão esquerda. Os golpes eram imperfeitos, mas ao menos os músculos respondiam, menos cansados que os do membro direito. Os gritos de Ulisses e Danilo finalmente chegaram ao lado. Os Bentos pisoteavam os cães com os tordilhos, tentando aliviar a novata e o veterano. Os soldados conseguiram aproximar-se o suficiente para começar a disparar com segurança, sem aumentar o risco de morte da dupla em apuros. O som agudo dos motores do grupo de Nova Luz foi crescendo até passar a um ronco grave. Mais som de disparos. Os ganidos foram aumentando fenomenalmente. Em menos de um minuto, as feras, por fim, tomaram tento de que a temporada de caça aos Bentos tinha sido encerrada e puseram sebos nas canelas, desaparecendo pelas ruas do Jaguaré. Marcela caiu de joelhos resfolegante. Amintas transpirava em bicas e fazia o peito de prata subir e descer rapidamente à medida que respirava com dificuldade. Os soldados cercaram os dois. Amintas virou-se para Marcela e ergueu-a. Segurou-a firmemente pelos ombros, buscando os olhos de traços indígenas da mulher. Chacoalhou-a com firmeza e raiva. Não faz mais isso, guria, não faz mais isso. Marcela olhou acalada. Você podia ter morrido, ralhou o veterano. Marcela sentiu um frio na barriga. Os olhos de Amintas, inexplicavelmente, a deixavam sem ar. Não soube explicar mais tarde como se deu o fato, mas no segundo seguinte seus lábios estavam colados nos lábios do Bento. Beijou-o com gosto e gana. Seu coração batia mais rápido agora do que quando saltou para o asfalto e correu no meio dos cães. Amintas, surpreso, afrouxou os dedos dos ombros da Benta. Desceu as mãos e abraçou-a com firmeza, retribuindo o beijo quente e inesperado que Marcela tinha lançado. Separaram-se tão subitamente quanto atracaram-se. Eu acho isso tão lindo, balbuciou Alex, no meio da avenida, com um poodle todo agitado no colo. Ulisses olhou para o soldado guia bichinha e riu divertido com a situação. Marcela fitou por mais um instante os olhos de Amintas. Desculpe-me, murmurou a garota. Amintas bufou e deu dois passos para trás. Virou-se para os soldados e Bentos que aguardavam do outro lado. O olhar geral do grupo e o silêncio incomum deixaram Amintas rubro e sem saber o que dizer naquele instante. Ele queimava por dentro e não sabia o que fazer. Olhou para os lados, procurando a montaria. Marcela já subia, garbosa em seu tordilho. Cadê meu cavalo? Berrou o Bento veterano. Tá atrás de você, ô barata tonta, respondeu Ulisses, caindo na gargalhada. Marcela começou a galopar em direção à ponte. Seu semblante demonstrava um quê de irritação e resolução. Gritou, iá, duas vezes e partiu sem olhar para trás. Amintas virou-se e trombou com o focinho do tordilho. Eu também ia estar uma barata tonta se tivesse ganhado um beijaço da Marcela, falou Danilo, olhando para Ulisses. O bando caiu numa risada coletiva, enquanto Amintas tentava subir no cavalo. Ulisses olhou para Adriano e para os soldados e fez um gesto com a cabeça para que acompanhassem Marcela. Afinal, já era noite e a jovem donzela, elétrica, estava voltando sozinha para o acampamento. Então ele, Danilo e Alex ficaram olhando para Amintas, que finalmente embainhava sua espada ensanguentada e parecia voltar gradativamente ao normal. Danilo olhou enojado para Alex quando o poodle no colo do soldado começou a uivar. Você não vai levar esse troço feio e fedido para o Vila-Lobos, vai? Vou sim, bichinho. É só dar um banhozinho nele, uma tosadinha e voilá. Vamos ter uma mascote limpa e cheirosa no acampamento. Danilo arqueou as sobrancelhas e balançou negativamente a cabeça. Ulisses assistiu Amintas começar a cavalgar em direção ao balão do Jaguaré, sentido oposto ao que deveriam ir. Ô, barata, não é por aí, não, é para cá, corrigiu gritando um rá e botando seu cavalo para correr sobre a ponte rumo ao Parque Vila-Lobos. Amintas parou seu tordilho e virou no sentido da ponte. Abriu um sorriso largo, lembrando do gosto da boca de Marcela. A vida sempre foi assim, uma caixinha de surpresas. Algumas amargas e ácidas, outras doces, muito doces.